sucesso, hein? Sucesso do Brasil, ó. Você não se importa de me ver chorar. Mas sei que um dia eu vou superar essa maré que tá batendo aqui, tá machucando-se. Quem sabe rezar, mas esqueceu que não presta. Levante a mão e canta com o avião aí, vamos ver. Reza aí, eu não encontrar ninguém. Reza aí, o meu coração não muda de dona. Olha que reza aí, porque se eu resolver tirar você da minha vida, é saudade misturada com é sofrência garantida. Com Xande, Solange, Almeida, Avião. Quem gostou, faz barulho, aê!